Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, em que vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 18 de fevereiro. Trata-se do primeiro domingo da Quaresma. Exatamente é nesse tema que nos concentramos hoje. Neste programa, contamos com a participação do seu Padre António Loureiro. Seu Padre, bom dia, seja bem-vindo às nossas Palavras de Esperança. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos, como dizíamos, no início da Quaresma, um início assim um bocadinho atribulado. Ainda vamos ter mistura de Carnaval e Quaresma. Normalmente o Carnaval vive-se antes da Quaresma, é justamente a despedida do tempo comum, do tempo da alegria, Carnaval, a festa da carne, que se pode comer e beber e divertir-se. E depois vem a Quaresma, com um ar mais penitencial, mais de interioridade, mais de transformação, de conversão. Mas este ano, pois, por causa do mau tempo, algum desfile teve que ficar para hoje, justamente. Então saudamos também todas as nossas crianças das nossas escolas, que hoje também têm o seu desfile, que, apesar do tempo frio, a chuva deu um bocadinho de descanso, mas que possam também aproveitar esta manhã para recuperar o crumpo. Exatamente. É aceitável, não é, seu Padre? Foi adiado por uma força maior devido à chuva forte da semana passada, portanto é aceitável que se realizem estas iniciativas, ainda que em período de Quaresma. Exatamente, é aceitável com esta condescendência do tempo, não é? Porque melhor seria, efetivamente, marcar bem os tempos. Mas pronto, temos que aceitar também que realmente todo o esforço que foi feito não se pode fazer, e que seja agora, mas que não me distraia nem retire esta importância da Quaresma como um tempo diferente e que somos chamados a viver em profundidade. A Quaresma, Sr. Padre, que iniciou na quarta-feira, são 40 dias antes da Quinta-feira Santa. Exatamente, são 40 dias. Este 40 na Bíblia é muito simbólico. Foram os 40 anos do povo de Israel pelo deserto. Já tinham sido 40 dias o tempo em que Noé esteve na barca, que hoje iremos também falar disso. Mas o 40 é muito simbólico. E depois também o Evangelho recorda os 40 dias que Jesus esteve no deserto, jejuando e orando. E então a tradição da Igreja sempre quis preparar a Páscoa com este número de 40 dias de preparação, com este estar mais penitencial, mais de reflexão, mais de interioridade, correspondendo pelo que vamos escutar hoje no Evangelho, de conversão interior. E então esse tempo começa 40 dias antes da Quinta-feira Santa. Depois é o tríduo pascal, que culmina com a ressurreição do Senhor. Portanto, desde o início que a Igreja optou por marcar estes 40 dias com dias diferentes de especial atenção à vida cristã, à vida pessoal, à relação com Deus e também à relação com os outros. Então fica este convite também que nós aproveitemos para que a Páscoa possa ser depois a experiência da vida nova que vem com Cristo, que venceu pecado, venceu a morte e oferece vida nova para todos. E como é que cada um de nós pode, de alguma forma, fazer esta caminhada destes 40 dias? Portanto, com alguma reflexão, não é? Já temos falado sobre isso, também com este ar mais penitencial. Alguma espécie de guião que as pessoas possam seguir nestes 40 dias? Se quiser literatura, ou livrinhos, há muitos livros para a Quaresma, mas parece uma oração importante, que é a oração da Via Sacra, que somos convidados a rezar às sextas-feiras. Mas eu até recuperava um pouquinho o dia de ontem que fiz na quarta-feira de cinzas, porque os elementos tradicionais que ajudam a viver a Quaresma é a oração, o jejum e a esmola, como três meios que sempre, tradicionalmente, se puseram como aqueles marcantes, que já têm, aliás, são recuperados do próprio Evangelho de Jesus. Oração, portanto, dar mais tempo à oração, e a proposta é um termo muito concreto, e que nós aqui em Oliveira do Hospital podemos fazer facilmente. Dar tempo à oração que se podia concretizar em que, pelo menos uma vez por semana, fizéssemos uma visita ao Santíssimo Sacramento. Ir à igreja, rezar um pouquinho, para marcar a oração como diálogo com Deus, relação com Deus. Então, como dei conta que estou na Quaresma e que pelo menos uma vez por semana, livremente, sem nada marcado, mas que passe pela igreja e rezo um pouquinho com o Senhor. E esta oração é oferecer-me ao Senhor perguntar-lhe como é que eu estou, como é que vai a minha vida, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso renovar, e pedir também ajuda e força para isso mesmo, não é? Mas muitas vezes necessitamos ter esta preocupação, olha, vou fazer isto, porque é o caminho que nos vai ajudar. Se quiser fazer mais, pois podia rezar todos os dias 5 ou 10 minutos meditando a Bíblia, os Evangelhos, as leituras do dia, melhor ainda. Mas pelo menos este convite, durante esta quaresma, todas as semanas... E agora, desculpe interromper, com os novos meios digitais, facilmente conseguimos encontrar a leitura do dia, não é? Conseguimos aceder com muita facilidade. A leitura do dia aparece logo. Então, por vezes é preciso saber um bocadinho para se encontrar, não é, na Bíblia ou... Sim, há muitas aplicações que também... E agora, até nesse sentido, a vida está um bocadinho facilitada. Basta que coloquemos ou fazemos uma pesquisa sobre a leitura do dia e que aparece, nos aparece. Mas aparecem muitas coisas, agora há muita coisa, não é? Pois, mas também, também é preciso filtrar. Há uma aplicação que é Evangelizo, que tem todos os dias as leituras. Muito bem. E um pequeno comentário que eu também utilizo. É Evangelizo, e isso facilmente tem a leitura todos os dias. Então bom que as pessoas se habituem a fazer, tirar um bocadinho do seu dia para fazerem isso, não é? Exatamente. Também na Bíblia, também há muitas aplicações que têm a Bíblia, que a pessoa pode ler a Bíblia, mas também é sempre bom não perder o contato com a Bíblia. Com escrita, a Bíblia, é? Exato, com o físico. Porque também ajuda a memória, saber, mas pronto, importante de todas as maneiras é poder rezar mais. Também há a liturgia das horas, também há muitas aplicações que têm a liturgia das horas, que é o modo como a Igreja tradicionalmente e os monges rezam, que é rezando as diferentes horas litúrgicas, em que tem três salmos, tem uma leitura, tem a oração dos fiéis, pronto. Isso é hora a hora, Sr. Padre? Não. As horas, a hora da manhã, maitinas, matinais? Sim, para a manhã, depois há as laudes, que é a oração da manhã, depois há a hora intermédia, que é de 3 em 3 horas, às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Depois há a oração de vésperas, o cair da noite, e depois há a oração de completas, ao concluir o dia. Isso há para todos os dias? Isso é todos os dias. Portanto, os monges fazem estas leituras todos os dias. Os padres também somos convidados a fazer estas leituras todos os dias. E os leigos que assim o entenderem. Muito bem. Eu lembro-me que aqui há uns tempos ofereci um livro de liturgia das horas, que tinha estas horas por todos os dias, o meu pai e a minha mãe, olha, fizeram-se fãs e todos os dias, ainda a minha mãe hoje, agora já aprendeu a funcionar com o telemóvel, mas aquilo não falha, não é? Está ali, pronto, porque no fundo... É um alimento para a alma dela. E é um gosto, eu sabia que rezo com a Igreja, e o que estou a rezar é a Palavra de Deus, são os salmos. Oh, Sr. Padre, estamos aqui a desviar-nos um bocadinho, mas acabam por ser assuntos interessantes. Se calhar muitas pessoas terão a Bíblia em casa e não sabem como usar a Bíblia, como ler a Bíblia. Se calhar desafiava um dia num programa a explicar-nos como é que devemos fazer. Bem. Sim, senhor. Então pode ficar o desafio. Fica o desafio para nos dar assim uma ideia de como usar a Bíblia. Porque se calhar as pessoas, muitas famílias terão a Bíblia em casa, mas não sabem como usá-la, não é? E se calhar era interessante... É, neste tempo da quaresma até se podia fazer algum programa no Facebook ou por alguma maneira... Sim. Em que o seu padre possa pegar na Bíblia e explicar. Temos assim online, agora o online realmente facilitou muito. Às vezes presencial é difícil, online é fácil. Então também pode ser uma boa sugestão. Fica um desafio. É, exatamente. Neste período de quaresma, o seu padre, desenvolvermos aqui nestas considerações anteriores ao Evangelho e à liturgia, explicar um pouco de como usar a Bíblia e nos familiarizarmos mais com a Bíblia para que todos possamos ter hábitos de leitura da Bíblia. Se forem diários, tanto melhor. Exatamente. Se não forem, ao menos semanais. Exatamente, fica isso. Mas depois então é a oração, depois é o jejum. O jejum é renunciar a algo que me faz falta, ou que eu gosto, que eu tenho gosto. Então também jejuarmos, fazer experiências uma vez por semana, pelo menos, de jejum. Mas podia ser de algum pensamento que me vem e que não é bom. Não tem que ser só jejuar a carne, não é? Exatamente. Pode ser algo que nós gostemos muito e privarmos-nos disso. Exatamente, isso? Mas e podem ser ou coisas mesmo negativas. Por exemplo, eu vou discutir com esta pessoa e jejuo dessa discussão. Então evito essa discussão. Isso é jejum. No fundo é privar de algo que até me ajuda a controlar o meu pensamento, a dominar a minha vontade, a ver o que é justo. Andamos sempre agora com os telemóveis que tanto nos entretêm. Então, olha, privar-me de ir à procura dessa pequena diversão e utilizar esse tempo para o tal meditação da Palavra de Deus, ou para estar a falar com alguém, ou em casa às vezes também já temos tempo com a família, não é? Exatamente, o domínio. Agora paramos, então olha, vamos conversar um pouquinho. Esse é um jejum útil, é algo que eu gosto, que, ou que estou habituado, que me privo para fazer outra coisa que me é mais útil. E depois a terceira, então a convite também era a mesma coisa, pelo menos por semana. Eu me lembro uma vez de ter feito uma renúncia neste sentido, de algo que eu ia fazer, mas que evito por para dominar-me e para fazer, utilizar esse tempo em algo que é bom. E depois o terceiro convite é a esmola, que é a caridade, o amor ao próximo. Sempre houve esta tradição da esmola como algo de partilha dos meus bens materiais por quem tem menos. Então também somos sensíveis. Há pobres que necessitam de ajuda, que às vezes até nos pedem. Ou então, se não tiver o encontro com nenhum pobre que me peça esmola, guardar algo de que eu poderia dar. Depois, no fim, dá-lo para uma função caritativa, porque penso que é importante. Então, também a proposta era que durante estas semanas, uma vez por semana, me lembro que tenho que fazer um momento de oração, um momento de jejum, um momento de esmola ou de caridade para com os outros. Isso vai-nos criar também algo dinamismo. Vamos ver que passa a semana e diz, não me lembrei vez nenhuma. Pois então vá, volta outra vez. Exatamente. Na semana seguinte a dobrar, pronto. Não, pelo menos volta, já não digo dobrar, mas volta. Só ter a consciência, não é? Só tomar consciência de que falhou, já e é que importante, é preciso já é importante. Retomar. Por isso eu nos põe num caminho em que há crescimento espiritual, em que há dinamismo. Talvez uma vez por semana pareça muito pouco. Então para quem estiver mais avançado, então ponha uma vez por dia, que isso aqui era o ideal, não é? Mas às vezes é bom ir de menos. Vamos de a nível mais. A nível. Exatamente. Nunca ir tudo de repente, depois não conseguimos nada. É verdade. Pouco a pouco podemos ir criando hábitos, e oxalá depois também ficasse como hábitos de vida, em que a sensibilidade espiritual, o amor ao próximo e a procura de Deus estivessem presentes. Muito bem. Seu Padre, e com isto também queremos olhar para a homilia do Papa na quarta-feira de cinzas. Foi interessante ouvi-lo dizer e convidar a todos a tirarem as máscaras e para regressarem ao coração. Exatamente, foi uma ideia interessante. Interessante. Portanto, no fundo, neste caminho penitencial que o Papa propõe, é isto, entra no teu segredo interior. Abraça a verdade que está em ti. E então o Papa faz uma comparação muito interessante, não é? Diz, é importante retirar a maquilhagem que nos cobre e que de alguma maneira nos vamos revestindo para brilhar, ou para nos disfarçar, ou para nos esconder. Retira essa maquilhagem e mostra-te, ou melhor, sê quem és. Descobre o teu verdadeiro eu, sem disfarces, e apresenta-te assim ante Deus. Apresenta esse teu eu realmente sem tanta máscara, portanto, sem tanta maquilhagem, portanto, mais pobre, mais simples, mais humilde, mas que sou eu verdadeiramente. E é com esse eu que eu sou que me devo apresentar ante Deus e dialogar com Deus. Porque se na sociedade nos habituamos demasiado a esta imagem exterior, na nossa relação com Deus, muitas vezes, também vamos com essa imagem interior. Isso com Deus não serve, porque Deus olha o coração, conhece o nosso íntimo. E então o nosso caminho espiritual que cada um é chamado a fazer é também esse. É a proposta do Santo Padre, não é? Tem sempre assim umas ideias originais, interessantes, mas no fundo é ser quem tu és ante Deus. E vais ver que Deus te ajuda a ser melhor, a crescer, a modificar-te. E escusas de esconder-te ante Deus. Ante os outros a gente às vezes é conveniente. Mas ante Deus ser quem tu é, que isso vai-te ajudar a libertar-te interiormente e a seres mais pessoa, a seres mais feliz contigo mesmo, a aceitar-te melhor. Porque Deus te aceita como tu és. Deus aceita cada um como é e ama-o como é. E convida-o a, desde aquilo que é verdadeiramente, a fazer um caminho de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de acolher este abraço misericordioso de Deus. E o tempo da quaresma é também um tempo propício para isso mesmo. Muito bem. Seu Padre, a nível local, há também, estão preparadas várias atividades também para preparar esta quaresma. Sim, não é? Temos várias atividades que nos vão ajudar a preparar a quaresma, nomeadamente o encontro diocesano de acólitos, que é este sábado, em que nós vamos ter mais de 20 acólitos que vão a Coimbra, o encontro diocesano, portanto, um momento também importante. E que é muito bom, porque ajuda que as nossas crianças pequenas, mas se vão involucrando neste dinamismo de servir ao altar, de estar perto de Deus, de acompanhar o sacerdote nas celebrações litúrgicas, no fundo, de elevar o pensamento e o coração até Deus. É verdade que os acólitos são crianças, são adolescentes, são jovens, um bocadinho quietos às vezes, mas tudo faz parte. Agora, o importante era que aproveitassem também este tempo de adolescente, de ser criança, para colocarem Deus e abrirem um espaço para Deus que também os pudesse ajudar no seu caminho presente e futuro. E vai também realizar-se um retiro de catequistas. Exatamente, depois teremos também um retiro de catequistas neste sábado, que vai ser em Erganil, que é promovido pelo Secretariado de da Catequese. Então convidamos também os nossos catequistas a poderem participar, será na manhã de sábado em Erganil. E era bom que pudéssemos também, como catequistas, que é tão importante, o catequista é alguém que tem uma responsabilidade acrescida, porque transmite a fé aos mais pequenos. Então que o catequista também pare, reflita, encha o seu coração do amor de Deus, reflita sobre a vida cristã e para poder depois transmiti-lo aos outros. Então, convite para os catequistas, neste próximo sábado, em Erganil, poderem também participar. Muito bem, e ainda está agendado uma outra formação. Exatamente, para os ministros laicais, portanto, para aqueles que fazem a distribuição da comunhão, que ajudam nas celebrações, ou animam as celebrações dominicais, quando o sacerdote não pode estar presente. Então esta é mais responsabilidade ainda. E é muito importante que, na nossa diocese, concretamente, temos muitos ministros, muitas pessoas, que ao domingo, quase ia dizer, fazem as vezes do padre. Uhum. Não fazem as vezes do padre, mas claro, substituem o padre. Ou seja, ajudam a comunidade a celebrar a sua fé. Não tendo o ministro, não sendo sacerdotes, mas ajudam a comunidade. Através da celebração da palavra, através da homilia, que normalmente os padres depois têm a responsabilidade de fazer, e através do momento de oração com a comunidade. E expõem a sua fé à frente dos outros e ajudam que os outros vivam a fé. Portanto, também pessoas qualificadas dentro da missão da Igreja. Então vamos ter no dia 25 a possibilidade de terem também um retiro. É um domingo à tarde, também em Erganil, porque é o local mais central do nosso arciprestado. Eu chamo também os nossos ministros leigos possam participar e aproveitar para refletir e fortalecer a sua fé para melhor servir as nossas comunidades. No caso dos ministros laicais na unidade pastoral, há em número suficiente, seu padre? Sim, agora tivemos um curso em que temos mais 8 novos ministros, portanto temos e já os que existiam. Portanto, há pessoas que têm esta disponibilidade. Exatamente, não é? Temos também o seu diácono que colabora e que ele estava muito sobrecarregado, agora está um bocadinho mais ajudado, mas é muito importante esta presença de pessoas na comunidade que animam à celebração. Poderão também, ultimamente não tem sido necessário, mas poderão também estar nos funerais, presidir os funerais, ou fazer a celebração das exéquias cristãs, ou até nas procissões, algumas vezes, poderão estar também eles como representante do sacerdote, porque a falta de padres há duas visões. Uma é uma catástrofe e outra é espaço aos leigos, espaço à vida cristã, de onde os leigos podem assumir responsabilidades. Como havia muitos padres, cada paróquia tinha o seu sacerdote, não era preciso mais ninguém, o padre fazia tudo. Neste momento vão faltando os padres, mas ao mesmo tempo é espaço para que leigos possam assumir generosamente e responsavelmente a sua condição de cristãos ativos na comunidade e na Igreja. E realmente isto é mais no espírito de missão. Quando se vai em missão para a África, ou para a América Latina, ou para a Ásia, então aí a missão tem muitas comunidades. Não há muitos padres, há poucos padres e muitas comunidades. Então o sacerdote serve as comunidades e vai alternando. E não é preciso estar todos os domingos e toda a hora. Na mesma comunidade. Mas tem ministros leigos que preparam para o batismo, que fazem a catequese, preparam para o casamento, e o padre preparam para a comunhão. E o padre depois vai, e então quando ele vai, batiza, casa, anima a comunidade, celebra com a comunidade, e a vida cristã mantém-se ativa. Nós criámos aqui uma tendência muito do clero, muito clerical, quase dizia, e criámos uma mentalidade também muito clericalista, que é o padre que tem que fazer tudo. E até os próprios leigos têm que ser o padre. Então, estamos a ver. Os leigos, por vezes, gostam que seja o padre, por exemplo, a presidir a funerais, não é? Sei que há pois, essa. Exatamente. Não é? Mas também. Sempre essa pretensão. Temos que ir abrindo o nosso horizonte para que também o leigo, e o leigo não é qualquer leigo, um leigo foi claro, a quem confiado uma missão, portanto, recebe uma autorização e confia-se um ministério, uma responsabilidade, para que possa exercer em nome da paróquia, em nome do pároco, e que de algum modo o representa. Portanto, isso também está bem, está justo. Bem. E pertence ao dinamismo do batismo. Pelo batismo, todos somos sacerdotes, profetas e reis. Isso atualiza-se também nestes momentos em que leigos podem exercer responsabilidades em nome da Igreja perante a comunidade. Muito bem, Sr. Padre, olhamos agora para a liturgia deste domingo, portanto, o primeiro domingo da Quaresma, a primeira leitura do Gênesis refere à aliança de Deus com Noé. Exatamente, tem a ver. Noé, não sei se foi propriamente uma personagem histórica ou se é uma personagem mitológica, no sentido que é uma história. Uhum. Não quer dizer que seja exatamente assim que tenha acontecido. Aliás, se formos ver, analisar cientificamente, vemos que é impossível. Portanto, é a história do dilúvio. Era a humanidade que era pecadora e depois Deus condoeu-se com esse pecado do mundo e disse, bem, vamos reconstruir a humanidade, que isto aqui está tudo perdido, não tem mais solução. E então escolheu Noé e a sua família, mandou-lhe fazer uma arca. Nessa arca colocou um casal de todas as espécies de animais e depois veio o dilúvio. Arrasou tudo, só os da arca que sobreviveram. Pronto, é uma linguagem, digamos, mitológica, não quer dizer que isto tenha acontecido. É possível que tenha havido algum dilúvio muito exagerado e que tenha feito memória de algo de muita destruição, mas que depois a tradição bíblica aproveitou justamente para fazer a imagem daquilo que é importante, que é, houve pecado, houve maldade, Deus quis recomeçar de novo, e então ofereceu uma nova oportunidade. E isso é que é importante. Portanto, no fundo é Deus que diz, olha, quero fazer uma aliança com a humanidade. Nunca mais vou destruir a humanidade. Quer dizer, eu não quero destruir a humanidade, mas quero que a humanidade possa crescer segundo o caminho do bem. E então, utilizando esta imagem da arca, da aliança, não é? Estabeleceu uma nova aliança com a humanidade. E a aliança era esta. Olha, nunca mais destruir a humanidade. E vou fazer um sinal, para que tu, quando vês esse sinal, te lembres do teu Deus Criador e do teu Deus Salvador. E esse sinal é o arco-íris, que fez como sinal da aliança com Deus. Então disse, olha, e quando vês o arco-íris, lembra-te que eu nunca mais destruí a humanidade. Porque o arco-íris aparece justamente depois da tempestade, depois da chuva. E então Noé e os seus descendentes viam o arco-íris, ah, isto é Deus que nos está a abençoar. E é o sinal que prevalece até os dias de hoje. Curiosamente, o arco-íris foi ganhando outra simbologia. Íris, arco-íris, era, na mitologia grega, a mensageira de Deus. E então, depois, o Antigo Testamento aproveitou esta imagem. É a mensagem de Deus para a humanidade, mensagem de paz e de futuro, não é? Que não há destruição, digamos assim. Entretanto, desenvolveu-se muito, sobretudo com a ideologia com o pensamento gay e ideologia de género ultimamente, a partir dos anos final dos anos 70, quiseram ter um símbolo para o seu movimento e depois surgiu justamente o arco-íris. Isto foi uma opção que fizeram. Houve uma música que falava andar sobre o arco-íris, viram o arco-íris nesta altura como uma expressão de paz, de harmonia, também o tempo dos hippies, peace and love, portanto é tudo assim um movimento de contestação social e de revolução social e sexual, portanto havia tudo um ambiente de repressão que se tornou depois um ambiente de libertação e de cada um ser responsável, podia fazer aquilo que entendia, e então apareceu também esta bandeira como sinal desta que a comunidade gay acolhia como a sua bandeira. Pronto, e hoje aparece muitas vezes a bandeira gay, digamos assim, com o arco-íris, mas também não esquecer que originalmente o arco-íris é símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Não é com os gays, é com toda a humanidade. Pronto, e então... E já agora que falamos também do arco-íris e do aproveitamento deste símbolo, quando foi na ocasião da pandemia, não é? Foi muito usado como o símbolo para partilharmos esta mensagem de que tudo vai ficar bem. Não é? Exatamente, porque tem esta mensagem de paz. De paz. E que está na origem. Está a ver, houve um dilúvio, destruiu-se tudo, depois o arco-íris veio com a paz e a harmonia que houve na sociedade. Pronto, às vezes... É interessante porque... e avistamos o arco-íris muitas vezes, não é? Eu recordo-me que ainda outra semana avistei o arco-íris da janela da minha sala. É importante assumirmos esta mensagem, não é? De que Deus, exatamente, que é uma mensagem de Deus, que está, exatamente, a acontecer. Quando eu vejo o arco-íris, olha que coisa bonita, digo, obrigado Senhor, porque tenho aqui um teu sinal que me fala de ti e que me chama à esperança, e que o futuro há de ser um futuro bom. Agora está nas nossas mãos, na responsabilidade dos homens. Deus, claro. Porque às vezes diz, se Deus existisse, porquê é que permite a guerra na Palestina? Ou na Ucrânia? Ou as doenças no mundo? Mas Deus está a dizer, não, olha, eu faço uma aliança contigo, de paz. Agora tu promove o bem. Pois. Se tu fazes o mal, sofrerás as consequências. Depende dos homens, não é? De minha parte, uma aliança de paz e de harmonia e de futuro contigo. Agora tu utiliza bem a tua liberdade. Claro. E não destruas tudo de qualquer maneira. Como agora estamos ultimamente, parece que num crescendo de ameaça de guerra e parece que temos necessidade de ser violentos e destruir. Portanto, é no fundo o pecado que está dentro de nós e que se expressa destas maneiras tão terríveis. Seu Padre, avançamos para a segunda leitura, a primeira carta de São Pedro. Nos dito que Cristo morreu por todos os pecadores para os conduzir a Deus. Parece aqui uma leitura em que de algum modo... tem referência também à Arca de Noé, que aqui nesta leitura é referida, mas Pedro, esta é a segunda carta de Pedro, portanto é uma carta não propriamente de São Pedro, escrita por São Pedro, porque São Pedro morreu muito cedo, mas o estudo bíblico vem-nos ajudar a concluir que será uma escola de Pedro, algum discípulo cristão da escola de São Pedro, que terá escrito esta carta, baseando-se na autoridade de São Pedro, que entretanto já teria morrido, porque será pelos anos 80 que está a ser escrito. Mas mantém-nos esta mesma mensagem forte de fidelidade ao Evangelho que São Pedro apresenta. Portanto, é um autor anónimo que invoca o nome de Pedro, mas que transmite esta mensagem e esta palavra de Deus que continua viva e é igualmente palavra de Deus. E diz isto: Cristo morreu uma só vez pelos pecados para nos conduzir a Deus. Portanto, Cristo morreu por todos os pecadores. Por todos, o pecado do mundo inteiro. Não morreu só por alguns. Portanto, o que o Papa Francisco às vezes diz, não é? Cristo é para todos, quer dizer, morreu por todos, quer oferecer a salvação a todos. Agora depende de mim ou não acolhê-la, não é? E então aparece, e esta leitura faz a comparação entre o dilúvio do tempo de Noé com as águas do batismo, e que as águas do batismo são a verdadeira tábua de salvação. Não é a Arca de Noé que foi, que salvou aquela família e os animais. Não, o batismo é a salvação para todos aqueles que acolhem a Cristo e querem aceitar a misericórdia do Senhor e a sua ressurreição, a sua vida nova. Portanto, é um convite também a que entremos neste espírito cristão que acolhe a Cristo, que perdoa e que nos oferece a vida, a possível vida nova, a possibilidade num coração reconciliado com Deus, com os outros e com a própria humanidade, que sejamos capazes de viver com esperança, praticando o bem, sendo pessoas de paz neste mundo tão carenciado disso mesmo. Muito bem. Seu Padre, temos o Evangelho segundo São Marcos, fala-nos das tentações de Jesus e a chamada à conversão. Normalmente, o primeiro domingo da Quaresma é o Evangelho das Tentações, que estão descritas em São Mateus e em São Lucas. São Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, tem uma referência muito breve. Até um evangelho pequenino que até posso ler. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Via com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o evangelho dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Pronto, Evangelho simples. Mas diz aqui coisas bonitas. Primeiro, Jesus foi ao deserto conduzido pelo Espírito Santo. Portanto, é o início da vida pública de Jesus e Jesus é animado pelo Espírito. E o Espírito quer este tempo de reflexão, este retiro de Jesus, 40 dias no deserto. No fundo, escutando a voz de Deus, meditando na palavra de Deus, e também jejuando. Este jejum que é separar-me do que eu gosto para aderir ao que Deus quer. E dizia, muito engraçado, e era tentado por Satanás, e vivia com os animais selvagens e os anjos serviam. Portanto, isto quer dizer que, no fundo, Jesus estava tinha essa experiência de estar no deserto, convivendo com os animais selvagens, que nos recorda o Gênesis no início, em que o homem vivia com os animais e não lhe faziam mal, portanto, este homem novo, que é o verdadeiro Adão, e servido pelos anjos, no mesmo sentido, quer dizer, no fundo, quando não há pecado, Deus está presente. E o que eu escuto é Deus, e quem está com Deus tem tudo. Então, pretende dizer isto, não era que Deus, que os anjos fossem levar lá o pão, ou que vivesse lá. Quer dizer, no fundo, é a imagem de Jesus no deserto, que recupera a harmonia inicial em como está em paz consigo mesmo, com os outros, com a natureza e até com os animais selvagens, e está na presença de Deus. A sua recompensa é Deus. E é isso que aqui nos diz. Depois desse tempo, então, Jesus começou a pregar o Evangelho com estas palavras. Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Então é este, a Quaresma é isto, é dar-me conta que Deus está perto, é o tempo, chegou o tempo de eu poder participar nesta presença do que Jesus chama o reino de Deus, é reconhecer o Senhor, a nova lei do amor de Deus e da fraternidade, de onde todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que é um reino de Deus que é universal, que é Deus morreu por todos, quer a todos. Agora tenho o seu convidado a participar nisso, participar para isso, arrepender e acreditar na boa nova. Arrepender-se é mudar de vida, que o que às vezes chamamos a metanoia, conversão interior. Primeiro a conversão de mente, de entendimento, e depois conversão prática, de mudar de comportamentos, mudar de atitudes, mudar de coração, para aderir à boa nova que o Senhor nos vem dizer, acreditar no Evangelho. Acredita na palavra de Jesus. Através dessa palavra de Jesus, tenho acesso a este mundo novo que Deus nos oferece. É isso mesmo, Sr. Padre. Queremos, e reforço aqui este desafio de explorarmos melhor e sabermos melhor interpretar a palavra do Senhor. Fica o desafio para programa mais adiante. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa de hoje, focado então no arranque, no início do tempo da Quaresma, e temos uma sugestão musical bem a propósito. Sim, é um cântico que é próprio da Quaresma, do início da Quaresma, né, que fala justamente, eis o tempo da conversão. Então vamos escutar numa versão brasileira, que também é interessante, muitas músicas litúrgicas são iguais em Portugal e no Brasil. Temos também uma comunidade brasileira numerosa no meio de nós. Até temos uma paróquia que dois irmãos brasileiros vão tocar. Começaram a animar a celebração, o que é muito interessante. Uhum. Então também saudando todos os irmãos brasileiros e todos nós, com este convite, a aproveitar a Quaresma como tempo de conversão. Muito bem, Sr. Padre, vamos então escutar. Sustento, eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Muito obrigada, Sr. Padre António, por esta sugestão neste nosso primeiro programa da Quaresma. Sr. Padre, nós marcamos encontro para um próximo programa na Boa Nova. Isso mesmo, então, uma boa Quaresma a todos, que todos nos sintamos em caminho. Temos que fazer algo, porque senão continua tudo na mesma. E o mundo está à espera, diria eu, de ver um cristão a fazer atos bons, atos de conversão pessoal, que se transformem também em renovação social. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada. Nós terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança. Voltamos para a semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.